Devido ao alto índice de casos de dengue em todo o estado, Gaspar também está trabalhando para identificar os focos do mosquito Aedes aegypti no município. Desde o dia 19 de março, foram encontrados 14 focos do mosquito em Gaspar. Para sabermos mais detalhes desta informação, vamos conversar agora com a Gisele Petró, que é a diretora-geral de Vigilância em Saúde. Diretora, como está sendo esse trabalho de vocês realizado aqui no município? Então, Gil, a gente está trabalhando bem intensamente, né, para combater, então, esses pontos de armadilhas e pontos estratégicos onde foram encontrados a presença de larvas do mosquito Aedes aegypti. Uma coisa que é bem importante frisar para a nossa população é que não existe a presença da dengue no município. E os mosquitos que são encontrados são mosquitos, sim, Aedes aegypti. Porém, eles não estão contaminados. Então, eles não provocam ainda a doença. Porém, é bem importante salientar que a partir do momento que uma pessoa contaminada estiver em Gaspar, vir para Gaspar, aí sim, esses mosquitos poderão, então, né, se infectar e a partir daí transmitir para os demais, para a demais população. Diretora, quantos agentes o município tem trabalhando para a identificação desse mosquito, dos focos? Hoje contamos, então, com a presença de 6 agentes de endemias que trabalham no combate, então, a essa praga, né? Podemos dizer assim, combate ao Aedes aegypti, que além da dengue, então, pode provocar a zika, a febre chikungunya e a tão, né, falada febre amarela. Esses meninos, eles trabalham em torno, né, de todo o município de Gaspar, fazendo o controle das armadilhas e também em pontos estratégicos. Então, é aí que a gente diagnostica, né, através do recolhimento das larvas que estão presentes nesses lugares. Posteriormente, são encaminhados ao laboratório do LACEN. O laboratório do LACEN nos devolve, então, dizendo se eram ou não compatíveis ao Aedes aegypti. O que a gente verifica é que hoje a gente já não dá mais conta do trabalho em tempo hábil, né? Porque a partir do momento que detecta um foco da presença do mosquito, os meninos têm que fazer o tratamento. O tratamento é fazer o levantamento, então, de imóveis e panfletagem num raio de 300 metros. Então, é 300 metros para um lado, 300 metros para o outro, dá 600. E esses focos, eles estão se multiplicando. Então, no centro, a gente já tem 7. Só na área do centro. Então, os focos, eles estão se multiplicando. Então, os meninos, né, é humanamente impossível que eles deem conta de fazer o trabalho em tempo hábil. Então, a gente vai acabando que atrasando o nosso serviço, sendo que além de todo o tratamento, que é a panfletagem, a conscientização de casa em casa, a gente tem que pedir licença para os moradores e para o pessoal do comércio, então, para poder entrar nesses lugares, para verificar a situação de risco, toda a orientação que eles fazem, eles ainda têm que supervisionar as armadilhas. Então, eles têm em média de 30 armadilhas por dia que eles têm que verificar. Então, nos 21 bairros dentro do município. Então, é um trabalho que está sendo bem complexo, né? Então, não é pouca coisa que esses meninos têm que fazer. Então, a gente pede encarecidamente assim, que a população fique atenta a isso, a eliminar os criadouros, a não deixar água parada. O mosquito não gosta de água suja. Então, isso é bem importante frisar, porque às vezes a gente recebe denúncias assim, ah, é de água na piscina. A piscina abandonada. Mas as piscinas, graças a Deus, até hoje, não é um ponto onde o mosquito gosta de colocar os seus ovos. O mosquito gosta de água limpa. Então, graças a Deus, né, ele não se cria nesses ambientes, porque a partir do momento que o mosquito começar a se proliferar em água suja, aí realmente os municípios vão decretar estado de calamidade, porque a gente realmente já não vai mais dar conta. Diretora, desde o dia 19 de março, é um número bem expressivo de focos encontrados na cidade. Já é preocupante? Com certeza é preocupante, até porque nós estamos ao redor de municípios infestados, né, como o Brusque, Itajaí, o litoral praticamente todo está infestado, a gente já tem alguns casos de dengue ao redor, nas cidades vizinhas, então é muito preocupante, né? Eu recebo também, às vezes, muitos comentários de que a pessoa do município de Gaspar teve dengue. Então, assim, essa informação não é verídica. A gente não tem dengue dentro do município. O que acontece são pessoas que, talvez, em uma situação de suspeita, o médico suspeita que é dengue, então a gente faz toda a parte de investigação, mas de todos que vieram para nós até então, foram descartados, né? Então, o que pode acontecer, talvez sim, é um residente que foi para uma área onde existe a presença da doença e ficou, então, com um ponto de interrogação a respeito dos sinais e sintomas. Mas é bem importante frisar que a dengue, ela só é diagnosticada via exame laboratorial, então tem que fazer um exame de sangue. Quem coleta somos nós aqui da vigilância epidemiológica. Fora isso, não tem como essa pessoa dizer-se diagnosticada com dengue. Nós conversamos com a Gisele Petró, diretora-geral de Vigilância em Saúde, nos falando sobre o trabalho das equipes para a identificação do mosquito Aedes aegypti no município de Gaspar. Da Secretaria Municipal da Saúde, Gil Dias para a Rádio Sentinela.